Bem, queridos, hoje é dia 29 de março de 2015. Nós já oramos, estamos aqui na nossa escola bíblica para crescer na palavra do Senhor, estudando a filosofia ministerial. Bem, você pode acompanhar as outras aulas no site www.vidanovaitabuna.com e você vai ter todo esse material para que você possa baixar e ouvir e você possa ser edificado através desse ensino, ok? Hoje nós estamos no terceiro módulo, nós vamos estudar hoje a missão, ou melhor, ponto 3 do módulo, Filosofia Ministerial, Missão Integral da Igreja. O texto básico é João 17, 18, alguém pode abrir, por favor? João, capítulo 17, versículo 18. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Maravilha, glória a Deus. Se você for ler no grego esse texto, você vai ver que a palavra usada ali por Jesus é apostelo. E não é à toa que o nome apóstolo tem o mesmo radical grego, quer dizer enviado. Então Jesus, ele, assim como foi enviado do céu, apostelado do céu, ele nos apostolou. Então, é forte esse negócio, porque imagina que Jesus estava lá no céu, eu imagino que estava bem lá, né? Eu não consigo imaginar que tinha alguma dificuldade no céu. A única dificuldade que eles tiveram no céu, só com uma palavra Deus resolveu e foi mandar Lúcifer e seus anjos para a terra, que ainda era sem forma e vazia. E essa foi a punição deles, a primeira parte, que vai culminar em estarem logo no lago de fogo, o diabo e seus anjos. Mas no céu não tinha problema. No céu as coisas estavam muito boas. Imagina que maravilha, né? O Pai, o Filho, o Espírito, aquela comunhão, aquele churrasquinho de tarde. Brincadeira. Mas aquela comunhão maravilhosa, né? E a gente não consegue, nossa mente não consegue nem imaginar o que é que se passava lá no céu. Certamente muitos louvores, né, dos anjos ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. O negócio era bom. Pensa um negócio bom, era lá no céu. E de repente o Pai pega no ombro do Filho e diz: chegou a hora. E o Filho diz: eis-me aqui, Senhor. Ou eis-me aqui, Pai, melhor dizendo. E Jesus vem. E Jesus, então, ele é apostelo, significa tiro de pedra. Ser arremessado. Então, Jesus é, carinhosamente, arremessado do céu para a terra. Ele não foi só arremessado, porque se fosse só arremessado, seria Lúcifer, né? Porque Lúcifer foi arremessado, não. Jesus veio com a missão. Jesus, então, ele vem e é apostelado, enviado do céu para a terra e abandona toda uma circunstância extraordinariamente confortável, porque existia uma missão maior do que o conforto dele. Amém? Vamos repetir essa frase? Existe uma missão maior do que o meu conforto. Maior do que o meu conforto. Vamos repetir mais uma vez? Existe uma missão maior do que o meu conforto. Nós poderíamos usar esse texto e pensar somente no poder, no domínio, na autoridade, na majestade de Jesus. Mas é impossível você também não observar o sacrifício que foi. Porque ele estava em um estado pleno. Sem dor física, sem dificuldade alguma, e ele já começa com a dificuldade que é ter sido encarnado e ainda nascer numa circunstância de escassez, né, de limitação, e viver uma vida de sofrimento, de muitas alegrias, é claro. Tinha uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, o maior discipulador de toda a Bíblia, se chama José, pai de Jesus. Um dia eu ainda vou pregar sobre isso. E ele cresceu ali trabalhando, furando o dedo nas farpas da madeira que trabalhava com o pai. e conhecendo toda essa nossa calamidade aqui embaixo, mas ainda assim ele foi arremessado. Então, Jesus tinha uma missão maior do que o seu conforto e cumpre essa missão, ok? De forma extraordinária. Porque ele tinha uma missão maior do que o seu conforto. Considerando esse contexto, poderíamos considerar várias variáveis, eu queria reservar essa manhã. Vamos imaginar que assim também somos enviados. Só que há um paralelismo antitético aqui. Há uma semelhança no contrário. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus foi arremessado de cima para baixo. E nós somos arremessados de baixo para cima. Ele deixou uma situação de conforto, de glória, de graça, de perfeição, para vir para esse caos que é aqui embaixo. É ou não é? Amém ou não? E nós somos arremessados, não do céu para a terra, mas da terra para o céu. Amém, amados? Então, assim como o Pai apostelou o Filho, nós também somos apostelados. Assim como o Pai enviou o Filho, nós também somos enviados. Só que há uma diferença. O Filho foi enviado do céu, do reino, para a terra. Ele, para levar o reino para a terra. E nós somos arremessados da terra para o céu, para levar a gente aqui de baixo lá para cima. Amém, amados? Amém ou não? Então, vamos pensar o seguinte, que essa vocação que o Senhor nos deu, ela para nós é sempre um ministério. Perdão, é sempre um privilégio. Legal ter confundido essas palavras. É uma boa falha, né? Então, ministério e privilégio, de fato, são quase sinônimos. Vamos pensar o seguinte, que às vezes nós pensamos assim, né? Eu estava num céu... Eu estava numa vida tão boa, e aí o Senhor me arremessou para sofrer, assim como Jesus estava tão bem, foi arremessado para sofrer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Você estava tão mal, tão mal, tão mal, que o Senhor fiou a mão dele, santa, no meio da lama, do charco. A Bíblia diz que fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele pegou você lá, naquele charco lá, né? E que nem Davi foi lá no charco pegar no ribeiro as pedrinhas redondas e te arremessou para missões altaneiras. Amém, não, irmão? Então vamos entender que é um privilégio ser chamado. Todas as vezes que eu vejo alguma dificuldade no meu ministério, e creio, as minhas maiores dificuldades não são vocês. Jamais foram. Nunca. As minhas maiores dificuldades, vou conversar com você aqui, as minhas maiores dificuldades estão em mim. Em mim. Ok? Por quê? Porque todas as vezes que eu vejo que a igreja não está onde eu queria que estivesse, antes de acusar a igreja de alguma inapetência, eu volto essa crítica para mim mesmo, eu queria sugerir isso para vocês, e o Senhor sabe como isso é verdade, e eu volto essa crítica para mim, e eu pergunto, onde eu estou errando para que isso aconteça? Não demora muito, o Senhor me mostra vários pontos que eu estou errando. Por que que isso é importante? Porque se a gente tiver esses dois primeiros comportamentos, de primeiro entender que o ministério é um privilégio, segundo entender que o que não está dando certo, eu tenho que presumir que a responsabilidade é minha, se a gente não entender isso, o ministério não vai dar certo. Porque eu vou achar que o ministério é um peso, é um fardo muito pesado, desci do céu da minha vida para poder servir esses miseráveis que não ajudam, não colaboram, não dá certo. Amém, gente? Então, partindo dessa perspectiva, eu queria que a gente estudasse esses temas. Amém ou não? Amém ou não? Missão integral. Jesus, então, diz ali que ele é arremessado, que ele é apostelado. Jesus é arremessado do céu para a terra e traz o seu reino com ele, enquanto que nós somos arremessados da terra para o céu e levamos pessoas conosco. O Senhor traz o reino dele para a terra e nós levamos os súditos dele para o céu, para a excelência. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele trabalhava pela excelência da igreja. Ele diz assim, isso eu vou pregar logo para vocês, já era o tempo de vocês serem mestres. Então, amados, o nosso empenho tem que ser para quê? Para essa pedra viva que desceu do céu e quica na terra e volta para o céu e nos leva com ele, nós temos que agir como ele e levar o máximo de pessoas possível, ou possíveis, para uma dimensão mais alta. Meu pai sempre me disse, nunca cresça sem levar alguém com você. É injusto, com o Evangelho, você crescer em alguma área da sua vida e não levar alguém com você. E eu aprendi isso com ele. Ele diz, olha, como que alguém pode saber mais de Deus e não levar mais pessoas a Deus? Como que alguém pode ser levado por alguém e não levar mais alguém? Como que alguém pode crescer financeiramente e não abençoar outros porque crescer financeiramente? Então, que em nome de Jesus, esse princípio de que o reino é um privilégio, o ministério é um privilégio, fique impregnado em nossos corações. Sendo assim, então vamos lá. O que é missão? Ou qual é a missão da igreja? Nas últimas décadas, temos presenciado uma variedade de opiniões em relação ao termo missão. Uns tendem a sustentar que o termo diz respeito exclusivamente à evangelização verbal. Ou seja, falar que Jesus salva. Falar que Jesus pode mudar a sua vida. Negligenciando as necessidades sociais das pessoas. Outros vão para o extremo oposto, tendendo a negar a evangelização ou tentando reinterpretá-la em termos de ação sociopolítica, como sendo unilateralmente a libertação dos oprimidos, por exemplo. Então nós temos aqui duas vertentes muito comuns em missão hoje. Esse conteúdo é bem denso, ainda bem que vocês são pessoas bem esclarecidas, a gente vai poder levar nesse ritmo, porque esse aqui é conteúdo de teologia bem profundo e nós vamos crescer juntos nisso. Então nós temos duas vertentes gerais, infelizmente, que predominam. Uma é a vertente de que o evangelismo é falar de Deus, falar de Jesus, falar do que Jesus pode fazer. Por outro lado, nós temos outra vertente que acha que nós temos que levar a consequência do evangelho às pessoas. Nós temos que trabalhar para que elas cresçam socialmente, cresçam moralmente, cresçam pessoalmente. Isso aqui a gente vê dois grandes grupos cristãos, se é que eu posso dizer assim, que trabalham assim. Primeiro aqui, nós temos grandes igrejas históricas protestantes, como a igreja, não preciso citar nomes, mas tanto de linha calvinista quanto de linha arminiana, ou seja, tanto aqueles irmãos reformados mais antigos, como presbiterianos, anglicanos, como também irmãos mais modernos, como assembleanos, quadrangulares e batistas. Mas, e do outro lado nós temos os católicos da libertação. O que é isso? Daqui para cima a gente vê o quanto que a missão da igreja às vezes é resumida ao evangelizar verbalmente. Assim, olha, Jesus salva, cura, liberta, você precisa dele. Ah, eu estou com fome, você precisa de Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. E esquece que Tiago fala, que diz que se eu abençoo sem dar o pão, a minha bênção de nada vale. Me mostra as tuas obras, me mostra a tua fé que eu mostro as obras. Então, a fé e as obras, elas se testificam. Uma faz menção, uma testemunha sobre a outra. É como um avião de duas asas, ok? Já tem outro polo que só dá o pão. E nós vemos isso hoje em algumas, não só instituições católicas, como Teologia da Libertação, como alguns ministérios assistencialistas, que tem igrejas que se configuram de uma certa forma, onde separam parte significativa do orçamento da igreja para comprar comida, para dar cobertores, para dar cestas básicas, para investir em centros de recuperação, o que é certo. Mas, por outro lado, não vincula essa missão ao evangelho. E ainda tem um discurso político muito bonito, diz assim, não, nós estamos só amando, nós estamos só fazendo como Jesus faria. Não foi assim que Jesus fez. Jesus dava o pão e dava o evangelho, amém? Então a gente precisa crescer e amalgamar essas duas vertentes e fazer isso. E a gente só vai conseguir fazer isso como igreja de forma séria quando a gente começar a fazer isso em todos os níveis. Por exemplo, pessoalmente, no meu orçamento, quem eu ajudo? quem eu abençoo? Eu não estou falando nem de dízimos e ofertas, que aí eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu como sujeito, quem eu sirvo, a quem me disponho a servir com os meus proventos, com a minha casa, com as minhas posses, ou não. Eu acho, tem um tio meu que não é mais assim, já converteu, que ele dizia assim, eu não dou nem roupa velha, porque roupa velha na minha casa vira pano de chão. Ninguém nunca me deu nada. Só que hoje ele já converteu, glória a Deus. Amém? Não foi isso que ele aprendeu com minha avó. Não foi. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que primeiro tem que ser pessoal, depois como casal, como família, como um casal abençoa outras vidas, como a minha casa abençoa outras vidas, como o meu núcleo abençoa outras vidas. Nós temos a cesta do amor lá no núcleo e eu estou com medo de passar uma validade dos produtos, porque eu estava na casa de Raquel e falei assim, eu já vi esse óleo aí se fumar algumas vezes. Aí eu disse, por quê? Aí ela disse, não, pastor, porque o pessoal ainda não aderiu muito à campanha. Eu sei que o coração dos irmãos está lá cheio de amor. Mas esse amor, ele precisa ser demonstrado também afetado. Diabos. Amém, amados? Vamos ter esse cuidado. Eu sei que vocês são amorosos, mas vamos ter esse zelo, tá bom? Então, o núcleo assiste as pessoas que são necessitadas no núcleo. Se não tem ninguém necessitado, glória a Deus, aleluia, talvez estejamos errando. Talvez não ter alguém necessitado nunca seja uma falha nossa. Talvez estamos selecionando muito o que levamos para lá. Não vou culpar ninguém, porque Deus está abençoando. De fato, eu vou dizer para vocês, hein, irmãos. Mas Deus está abençoando demais esse povo aqui, Vida Nova, viu? Gente, o povo está abençoado demais, está crescendo, está estudando, está fazendo mestrado, está entrando na faculdade, está crescendo profissionalmente. O negócio está bom, viu, cara? Glória a Deus por isso. Amém ou não? Mas, quem levamos com isso? Então, vamos entender o seguinte, que vai ser aqui a próxima slide. O fato é que a igreja existe para glorificar o nome de Jesus. Nós, como igreja, em geral, vocês sabem que nós temos um braço social de cuidar de irmãos da própria comunidade quando tem uma necessidade extraordinária. Nós, como irmãos homens, muitas vezes reunimos para abençoar uma família contra uma dificuldade. Nós, como igreja, instituição, quase que sustentamos ou temos uma participação muito significativa no SOS Criança, com vários gêneros alimentícios em todas as áreas. Então, nós temos que crescer isso em nome de Jesus. O meu sonho é que nós possamos crescer mensalmente. Né? Vamos crescendo. E vamos abençoando. Amém? Com as cestas básicas dos núcleos, nós vamos abençoar o centro de recuperação. E se a gente esperar para fazer a ação social quando for grande, a gente nem grande vai ser. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor ajuda a ser fiel no muito. Amém ou não? Então, o fato é que a igreja existe para glorificar o nome de Jesus, e enquanto ela exerce a missão, isso se concretiza. Assim, Emil Brunner disse que a igreja existe para a missão, como o fogo existe para queimar. Nesta perspectiva, pensamos a entender, o grande desafio da igreja hoje é o de exercer a missão integral. E mesmo sabendo da dificuldade de se conceituar a missão, podemos levantar quatro pilares baseados nos ensinos de Jesus e dos apóstolos que tentam expressar da melhor maneira o caráter integral da missão. Infelizmente, a missão sofreu tanto desdém, tantas rupturas, que você precisa já agregar outra palavra a ela. Não precisaria, deveria ser só a missão. É que nem o evangelho, verdadeiro evangelho. Não é verdadeiro evangelho, é evangelho. A gente precisa falar do verdadeiro evangelho, de tantos falsos evangelhos que tem. Então, a missão, ela em si já deveria ser considerada, entendida como integral. Ou seja, que contempla todas as áreas. Primeira área, a área espiritual. Sem ela, as demais são palha. Como eu digo, quero orar por isso e nos organizar para isso. Nós levamos a alimentação para as crianças, acesso criança. Elas estão mais bem nutridas, estão mais limpas, estão mais cheirosas, mas elas vão limpas, nutridas e cheirosas para o inferno. Porque nós, como igreja, temos que nos organizar para ir levar o evangelho lá, só estamos levando a comida. Que nos autoriza a levar o evangelho, porque a obra já foi, só falta a fé. Entenderam? Então vamos orar para que Deus nos mostre uma estratégia para levar essa fé. Que primeiro é o espiritual. Nós cuidamos do espiritual. O homem, ele, holisticamente falando, ele é composto de várias partes. Então a missão, resumindo, que a gente vai trabalhar hoje ainda, no tempo que nos resta, missão, ela é levar o evangelho todo, sem restrição. O evangelho todo. Não só o evangelho Jesus salva, mas Jesus salva, mas uma vez salvo, você deve ter buscado uma vida de santidade. Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de crescimento na Sua palavra, uma vida de busca diária, uma vida de submissão ao Senhor, uma vida de serviço à igreja. A gente deve pregar o evangelho todo, amém, amados? Sem restringi-lo e sem passar chocolate nele. Não é? A gente hoje vive uma geração marcada por muitos extremos na igreja. E, na verdade, sempre foi assim. Só você ver as cartas de Paulo e as próprias cartas de João em Apocalipse. Existe, essas coisas não são novas, se repetem. Então, é muito comum hoje o crente do recheio do bolo, do recheio do sanduíche, do recheio do biscoito. O crente que quer a bênção, o crente que quer a alegria que o evangelho dá, mas o mínimo de disciplina que o evangelho exige, ele fraqueja. O mínimo de serviço, o mínimo de respeito, de honra ao Senhor. Ah, mas não foi assim que me falaram que era, não. A palavra de Deus diz que o Senhor é Senhor, perdão, que o Senhor é Salvador daqueles que Ele é Senhor. E o Juan Carlos Ortiz diz isso no livro O Discípulo de forma esplendorosa. O Senhor Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. Isso é maravilhoso. Então, o evangelho todo para todos os homens. Sem restrição. Sem restrição. Tem um livro muito bom de Rick Warren, de Igreja com Propósito, que fala em um capítulo que me foi tão traumático chegar àquele capítulo que eu parei de ler o livro. Vou até voltar a ler esses dias. Estava arrumando minha biblioteca e achei ele lá. Quando num capítulo ele diz, numa página do capítulo, ele traça um perfil e tem uma foto de qual é a pessoa alvo da igreja dele. O executivo com o celular na mão. Quando eu vi aquela foto aí, eu quase que jogo fora o livro. Porque o evangelho todo para todo tipo de pessoa. Amém ou não? Então aquilo foi muito chocante para mim. Missão é o evangelho todo para todo tipo de pessoa, para a pessoa toda. Eu não cuido só do espírito do cara, tenho que cuidar também das emoções do cara, da vida social do cara. Eu tenho que servi-lo e trazer como resposta pela Bíblia o que vai suprir as demandas dele, que a Bíblia me ensina a suprir, de relacionamento, de carinho, de companhia. Mas não é só isso. Eu queria usar, falar ainda mais uma coisa. Porque esse Pacto Luziano que traz esse, que foi uma grande convenção missionária, que trouxe essas três perspectivas, eu quero, dentro, assim, quem sou eu para dar mais uma sugestão, mas eu vou usar pela palavra dar mais um ponto. Seriam três até agora, né? O evangelho todo, para o homem, para todo tipo de homem, para o homem todo e pregado por todos nós. Por quê? Porque senão a gente pega essa bonita configuração e reserva ela ao ministério da igreja. Não, é por cada um de nós. Fazer essa missão toda, cada um de nós. Cada um. E cada um receber treinamento para isso. Então, isso é a missão da igreja. E a gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Alguém pode abrir Mateus 18, 19 e 20, por favor? Assim, a igreja existe para a missão como o fogo existe para queimar. Nessa perspectiva, passamos a entender que o grande desafio da igreja hoje é o de exercer a missão integral. E mesmo sabendo da dificuldade de se conceituar missão, podemos levantar quatro pilares baseados nos ensinos do evangelho. Vamos lá? O desafio da evangelização do discipulado. Mateus 28, 19 a 20. Quem achou? Quer ler? Oh. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Se a gente for, como eu tenho falado para vocês, eu fui estudar esse texto, estudar, descobri uma coisa fantástica. Eu estava até lá na convenção da igreja em Manaus, da igreja do pessoal do pastor Eide, e eu falei com o pastor Sabá, eu chamei ele e falei assim: pastor Sabá, o senhor já viu isso aqui, cara? O cara que eu admiro muito. Ele falou: cara, que negócio é esse, velho? Falei: pastor, eu fui dar uma estudada aqui e olha o que eu percebi. E depois eu li na Bíblia Mensagem e eu vi que o Eugênio Peterson já botou logo assim, na versão dele. Jesus disse: e só assim eu estarei com vocês. Então, é assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem ide? Eu ide. No outro texto diz: Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é um negócio que, se a gente for levar a sério, velho, é muito, muito, muito, muito extraordinário. Porque é assim, o negócio entra em mim assim e começa a vazar pelos meus poros. E aonde eu passo, eu saio contaminando, não é uma boa palavra, né? Mas eu saio disseminando. E eu entendo que não é só falar do amor de Deus, mas é eu impregnar e servir de forma a provar com a atitude que o discurso é verdadeiro. Então, isso vai acontecer quando nós, nesse primeiro pilar aqui, falando de discipulado, nos propusermos a priorizar a prioridade. Irmãos, eu vou conversar com vocês. Como eu luto com isso comigo? Como eu luto com isso? Porque uma vez eu chamei um discipulando meu e falei assim: me perdoe, porque eu tenho apagado tanto incêndio e você é um cara tão bom, sua esposa é uma mulher tão de Deus, que eu deixei vocês na prateleira um pouquinho para poder ficar apagando incêndio. Eu estou errado, me perdoe. Eu tenho que cuidar de quem está tão bom. E eu, como pastor, falho muito nisso. Mas aprenda com as minhas falhas, para você não falhá-las. Amém, amados? Então, é um evangelismo relacional, como tem ensinado no GE. É um evangelismo de convivência, de caminhada. E sabe o que é melhor disso? É que Jesus é que faz ser possível, e Ele nos abençoa enquanto igreja, enquanto permanecemos fazendo isso. Porque Ele pôs a condição, Ele disse: estarei convosco se vocês fizerem como eu vos tenho ensinado. Várias áreas do mundo hoje têm ao seu lado, várias áreas do mundo hoje têm ao seu lado uma também estrondosa multiplicação das religiões. Ah, vamos lá. Não. Quando se leva em consideração que o surpreendente crescimento da igreja em várias áreas do mundo hoje tem ao seu lado uma também estrondosa multiplicação das religiões místicas e esotéricas, e um também assustador crescimento dos que se declaram sem religião, fica evidente que esse tipo de crescimento de igreja deve ser avaliado à luz do propósito de Deus para a vida e a missão da igreja. Mais cedo ou mais tarde, será necessário se fazer a pergunta sobre o que é aquilo que está crescendo, a fim de ver se as igrejas que se multiplicam são expressões genuínas do Evangelho. Quando se faz isso, fica claro que o crescimento numérico da igreja no terceiro mundo é somente o lado luminoso de um quadro que também tem um lado obscuro, representado pelos problemas que colocam a igreja frente a um grande desafio. Neste contexto tão pluralista e preocupado, um dos grandes desafios da igreja está na prática da evangelização e do discipulado. Não há maior contribuição da igreja de Jesus para com o mundo do que o compartilhar do evangelho, das boas novas, e do que uma uma mentoria bíblica e coerente com a realidade, contemporânea, o que é o discipulado. A ordem clássica de Jesus indica que a nossa missão começa com a evangelização e o discipulado. Então, assim, vamos pensar o seguinte, para partir para o próximo ponto, que é a unidade. Se eu... Você já pensou se as células do seu... se surgisse uma doença, não sei se existe, alguém pode me ajudar, que as células do seu corpo se desagregassem? Já pensou se existisse uma doença que criasse uma repulsa, talvez algo talvez ali na, no transporte de sais, e fizesse com que o meio hostilizasse a célula e cada célula se afastasse da outra? O que iria acontecer? O que, imagina a cena. O que aconteceria? Uma coisa que a plaqueta baixando, você não vai passar mal, imagina se desligar. Ótima, ótima ilustração. Ótima ilustração. Existe um sistema no nosso corpo que garante com que haja uma coagulação ótima do nosso sangue. Quando a nossa coagulação baixa por alguma questão bioquímica, a gente começa a sangrar por dentro e por fora. Começa a sangrar pelos orifícios de mucosa, olhos, nariz, ouvido, intestino, depois cutículas, pela boca, pelos poros. E a pessoa morre. O ebola tem algo parecido no seu, na sua estrutura de enfermidade. Irmãos, não tem coisa mais, não tem doença pior da igreja do que a falta de compromisso, a falta de companhia, esse poder sobrenatural que nos faz instáveis, desde a menor parte, que é cada membro, cada pessoa, até a maior parte, que seriam os grupos e as igrejas. O especial é o seguinte, se uma doença como essa surgir aí e começar a afetar o ser humano, o corpo se liquefazeria, se derreteria. Jesus falou assim: Pai, eles só crerão que eu e o Senhor somos um, quando... O mundo só crerá que eu e o Senhor somos um quando eles forem um. E por que é que a gente, irmãos, oh glória, por que é que a gente não começa isso assim? Tenho dito para vocês, eu não vou conseguir ter relacionamento com o Patrick se eu não consigo ter relacionamento com Deus, se eu não separo tempo para Deus. Né? Eu quero marcar logo, urgente, outra reunião com os homens. Eu preciso ministrar para vocês. Nós precisamos ter tempo com Deus e tempo de qualidade com Deus, irmão. É matéria-prima, meu irmão. Toda vez que eu confesso um pecado para o meu pai, ele pergunta: como está a sua devoção? Eu digo: não está bem. É a pergunta que ele faz. Um tempo a sós com Deus, minha vida devocional, que esse tempo a sós com Deus, marcada por esse tempo de reclusão, eu e ele, na recâmara do meu quarto, ou da minha varanda, ou do meu escritório, onde eu for, mas eu e ele, meu tempo a sós com ele. Se eu não tiver essa comunhão com ele, eu não vou conseguir ter com minha mulher, com meus filhos, com meu discipulador, com meu discipulando, com meu núcleo, com a igreja. E aí, sabe o que acontece? Preste atenção aqui, em nome de Jesus. O que acontece é que nós começamos a ser muito seletivos. E nós começamos a querer relacionar só com as pessoas que estão na crista da onda. Só com as pessoas que me agradam. Só com as pessoas que me fazem bem. Irmãos, o Senhor mesmo me ensinou há cerca de um ano que submissão é fazer o que eu não quero, com quem eu não quero, quando eu não quero. Submissão é fazer o que eu não quero, quando eu não quero, com quem eu não quero. E aí disso, várias realidades espirituais foram se desenrolando na minha mente. Por exemplo, ser hospedeiro, que é uma característica do diácono. Como que eu vou ser hospedeiro se eu só hospedo quem me agrada? Se eu só sirvo quem me agrada? Se eu só vou à casa de quem me faz rir ou vice-versa? Isso não é ser hospitaleiro? Ser hospitaleiro não é receber quem com a sua própria presença já me paga. Por exemplo, não é ser hospitaleiro que o Sr. Roberto na minha casa? Eu não sou hospitaleiro, estou fazendo bem a mim. Porque é uma pessoa que faz bem estar comigo. Me alegra. E Jesus não tem nada contra isso não, irmãos. Porque Jesus fazia isso. Ele ia para a casa de Marta e de Maria e de Lázaro para se regalar, se divertir. O negócio estava denso, ele dá uma fugidinha para Betânia. Ok? Ele gostava de estar lá. É que nem o sujeito que falei para vocês, ele vai morrer. Ele fala, ô doutor, me deixa morrer em casa. Então Jesus, não assim como você falar assim, né? Ele estava feliz, tinha cumprido a missão dele, né? Ele falou, ele levou os discípulos lá para Betânia e subiu para os céus de Betânia, porque era um lugar que ele gostava de estar. Então, ser hospedeiro é ir e vir dentro da direção que Deus dá e da necessidade. Amém ou não, irmãos? Você ainda é mesmo? Diga amém. Ok? Então vamos pensar assim. Primeiro discipulado, o primeiro discipulado de todos é o meu discipulado com Deus. Tem que estar bem, tem que ter comunhão com Deus. Se você não consegue comunhão com Deus, você consegue comunhão com ninguém. Com ninguém. Aí você diz assim, não, meu pastor, na verdade, quando eu não estou muito bem com Deus, pelo menos eu fico bem com a minha esposa. Então sua esposa é o seu Deus. O seu lugar de Deus. Você tem um esquema cognitivo na sua mente para Deus. Quem está ocupando espaço desse esquema? Se você não está bem com Deus, está bem com sua esposa, quem está ocupando o espaço de Deus é sua esposa. Seu filho, seu trabalho, não. Não, não, não, não. Ah, não estou muito bem com Deus, não, mas eu estou arrebentando o trabalho. Então, seu Deus é o seu trabalho. Nossa gostosura de alma, nosso desejo é Ele. Meu pai tem um sermão que ele diz que o Senhor nos coloca, o Senhor, a posição, a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, nos coloca no nosso lugar, coloca Deus no lugar dele. Quando eu vi isso a primeira vez, fiquei em choque. Falei, Deus não sempre está no lugar dele? Deus sempre está no lugar dele. Mas o seu lugar, que era para Deus, ele está nesse lugar? Pergunta essa, entendeu? Então, uma vez que a gente tem esse discipulado com Deus, a gente vai conseguir ter uma relação que, de certa forma, também é um discipulado, o que Patrick ensina a Zaira. Ok? Patrick ensina a Zaira. Zaira vai ter uma melhor relação com a discipuladora dela, e Patrick vai ter a melhor relação com o discipulador dele, a partir daquela primeira relação com Deus. Amém, amados? Então, sendo assim, a gente vai conseguir ter essa relação de proximidade, de um a um, que é o discipulado homem com mulher, como eu tenho tanto ensinado para vocês. Dois, o desafio da inegociável da unidade. Primeiro a gente viu que o discipulado é algo que a gente precisa crescer, eu como discipulador preciso melhorar muito, mas não desistam de mim em nome de Jesus, que eu não vou desistir de vocês. O texto é João 17, 20 a 23, ok? E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Aleluia. Amados, vamos pensar uma coisa seguinte, há uma distinção, não é só semântica, né? Mas é uma distinção prática muito diferente, de unidade e união, ok? União é uma coisa, unidade é outra. União de batatas, pode ser um saco de batatas. unidade de batatas é um purê de batata. Ok? Ok, amém? Então vamos pensar o seguinte, que é natural que uma igreja como nossa, que está nessa fase de edificação, tão gostosa, de comunhão, que tem crescido, e um dos ingredientes que Deus tem usado para trazer pessoas ao nosso meio é esse amor, esse contato, que no decorrer desse crescimento natural que as pessoas vão chegando, por conta de nós priorizarmos, às vezes, estarmos com alguns irmãos, nós, sem querer, venhamos a negligenciar outros. Presta atenção. Nós devemos ter muito cuidado, porque, às vezes, nós temos a certeza de que a pessoa que se sentiu negligenciada já tem, digamos assim, a maturidade de ela mesma trabalhar em prol de estar com os outros irmãos. Se todos nós viermos a ser assim, seremos a igreja mais madura. Que sejamos assim, amém ou não? Vamos, só por questão didática, repita comigo. Se um dia eu me sentir só, vou preferir buscar aos irmãos antes de criticar a sua ausência. Amém, amados? Que seja verdade em nossas vidas. Mas também pode acontecer de um irmão que é maduro em várias áreas, na maioria delas, mas nessa área ainda tem uma carênciazinha. E aí ele vê lá as fotos do Facebook, as fotos do WhatsApp. Aí ele diz, poxa, eu nunca mais me chamaram para comer uma pipoquinha. A gente pode sentar na nossa cátedra de crentes espirituais e dizer, é um crente carnal, é um crente sensível, é um crente menino. Ou a gente pode descer e sentir a dor dele e rever nosso comportamento de só buscar estar com quem nos dá muito prazer. Geralmente, até porque essas pessoas, geralmente são pessoas, nem sempre, mas às vezes são pessoas que não são muito de papo. Essas pessoas que são muito de papo, às vezes, elas são um pouco mais sensíveis. Bem, a gente tem duas posturas. Uma é querer que ela cresça no carbureto, né? Que é aquele negócio que bota na banana para ela amadurecer de qualquer jeito. Ou a gente vai considerar que a gente deve apoiar, não o erro, mas o fraco na sua fraqueza, que a Bíblia diz em Romanos. E andar mais uma légua, vamos mais uma légua. Jesus andou mais uma légua por nós, irmãos? É ou não é? É descer do céu. Quantos bilhões de léguas são de lá para cá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos olhar em volta e ver se tem alguém que a gente não está chamando para o nosso meio. Eu poderia citar aqui alguns nomes que não tenham visto em nosso meio. Existem aquelas pessoas que entenderam que não tem a ver com a nossa teologia, com a nossa forma de governo, e pediram para sair. Né? E eu, como bom capitão Nascimento, falei, então tá bom, brincadeira. Eu estou rindo para não chorar, gente, vocês me conhecem. Quanto eu já chorei por isso, tá? Então, parei de chorar, agora vou rir. Ok, está na bênção. A pessoa diz, olha, pastor, eu te amo, a gente conviveu há muito tempo, você me amou, me serviu, mas eu entendi que não é a minha, não é mesmo, está tudo bem, mas não é a minha, amém, glória a Deus, aleluia. Isso é uma coisa, amém ou não? Outra coisa, gente, é a gente esquecer algumas pessoas, esquecer. Entendeu? Pega o seu WhatsApp lá, dê uma olhada. Suba assim, ó. Veja se tem alguém que já tem tempo que você não vê. Ok? Eu sei, gente. Olha, eu não estou falando isso para você como um pai, como um amigo. Porque eu sei como cada um de vocês tem trabalhado para ter comunhão com os irmãos. Eu não posso ser injusto com vocês. Seria um pecado, porque eu vejo o empenho que vocês têm tido. Eu só estou pedindo, como todo pai faz, que nesse time que está ganhando, a gente possa mexer sim. Entendeu? Para observar, tem gente, por exemplo, vou citar um cara aqui, que eu sei que não vai ligar de eu citar ele. Marcos. É um cara tímido. Não, nunca reclamou que não procuram ele. Talvez por ele ser tímido, a gente não procura ele. E temos afinidades com ele. Ok? Alguém pode dizer assim, ah, não, mas aí está em outra coisa. Gente, a gente tem que ter o conforto de saber que não foi por falta de tentativa. Amém? Veja como nos consola quando a gente sabe assim, não, velho, eu enchi o paciência do cara, eu já não tinha mais o que fazer. Ok, beleza, entendeu? Mas quando a gente sabe que a gente poderia ter dado uma ligadinha, poderia ter passado um recadinho carinhoso, poderia ter ido mais, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu não estou pressionando vocês, mas eu estou trabalhando dentro daquele tempinho que você desperdiçou? Amém ou não, irmãos? Agora eu vou pegar um pouquinho mais apressado. Além desse tempinho que você não desperdiçou, você pode também abrir mão de um tempinho a mais por alguém que você percebe que não está. Gente, a gente tem que, em nome de Jesus, soldar as portas do fundo. A gente tem que acolher de um jeito bom, a gente já faz isso. Mas a gente, além de acolher, não pode ser que nem um corredor polonês, que a pessoa passa por a gente, recebe a bênção e depois sai para o lado, para o fundo. Não! Tem que crescer esse corredor para a pessoa poder receber mais bênção. O que passar tem que ficar lá no fundo para abençoar também. Amém, amados ou não? Amém, querido? Vocês me amam, eu ainda digo amém. Glória a Deus, vocês são ótimos. No Evangelho Universal exige uma igreja universal no qual todos os cristãos participam efetivamente da missão como membros iguais do corpo de Cristo. A unidade da missão não é meramente uma questão de convivência prática, mas a consequência necessária do propósito de Deus para a igreja e para toda a humanidade, revelada em Cristo Jesus. Quando os cristãos fracassam como colaboradores da missão, também fracassam na manifestação concreta da nova realidade que o Evangelho proclama. Ou seja, quando a gente não consegue viver essa comunhão, a gente não tem argumento para evangelizar. Peraí, pastor. A obra salvífica é de Cristo, não é da igreja. Ok, concordo com você. Boa teologia, João Calvino. Mas tem uma coisa aqui que não pode esquecer. O povo, não vê Deus. Você já viu Jesus alguma vez, Silvio de Araújo Silva? Não. Ele nunca viu Deus. Não vou perguntar aqui para Lucas, porque eu sei que é um homem cheio de poder, já viu. Mas, brincadeira, Silvio é homem também de Deus. Mas, o que a Bíblia diz é que você viu Deus sim, moço. Quando você viu a comunhão dos santos, você viu Jesus. Na comunhão dos santos, você viu Jesus. Ah, não vi não. Viu porque a Bíblia diz que viu. E ele, o Sinédrio não quis receber ele. O Sinédrio, já expliquei para vocês mil vezes, estou quase caduco. O Sinédrio sabia que Jesus era o Messias, por quê? Porque Nicodemos chegou e falou, nós sabemos que tu és o Cristo. Jesus falou, o fazendeiro mandou o funcionário, mataram a lei. Mandou o funcionário, os profetas, mataram. Mandou o filho, Jesus, mataram. Porque queriam tomar posse da fazenda, não é isso? Então o Sinédrio queria que Deus se providenciasse um Jesus rico. Ok? O Sinédrio não aceitou Jesus na forma que ele se apresentou. Mas você tem que aceitar dessa vez Jesus na forma que ele se apresenta. Ele se apresenta como igreja, amém ou não? Não vai adorar a igreja, mas vai ver Jesus na igreja, amém ou não? Amém ou não? Amém. Então, quando nós conseguimos viver essa comunhão, nós apresentamos Jesus para as pessoas que estão chegando. E aquelas que já estão, continuam vendo Jesus através da nossa comunhão. Por isso que ele falou, faço o que eu mando e permanecerei com vocês. Irmãos, eu falo para vocês, que o Senhor nos livre dessa maldição. Mas, eu acho que a maioria aqui, algum dia já entrou na igreja e não viu Jesus. Pelo menos naquela reunião ali, naquele culto ali, não viu, porque a Bíblia diz, isso é duro, mas é verdade, que quando a gente não vive comunhão, quando a gente não anuncia o Evangelho como ele é, Jesus se retira, está lá em Apocalipse. Muito claro, muito escrito, preto no branco. Ok? Então vamos dizer o seguinte, como vamos apresentar Jesus? Através de um discurso respaldado em fatos. Vou terminar aqui, então a gente continua. Só vou terminar com a ilustração. Eu vou terminar de ler e vou dar a ilustração e a gente termina, tá? Me lembre da ilustração do Juliano. Então, porque há um mundo, uma igreja e um evangelho, a missão cristã não pode ser outra coisa que missão realizada em unidade. A missão em unidade não parte do pressuposto que devemos ser iguais e que qualquer diferença que compartilhemos deva ser extinta. Não, somos pessoas diferentes. Não, as dificuldades existem e devem ser tratadas, as diferenças. Existem e devem ser tratadas como tais. Como você viu que eu estou nessa pergunta? Sempre que uma comunidade parte para uma ação em conjunto com outra comunidade que possui formas diferentes de exercer a missão, encontra-se aí uma tensão. No entanto, ambas têm algo significativamente em comum, o senhorio de Cristo sobre suas vidas e estruturas. Isso as credencia à unidade e parceria na missão. Ou seja, nós podemos fazer missão, nós temos várias igrejas dentro da igreja. Temos várias igrejas, por exemplo, são os núcleos. Paulo escrevia à igreja de Roma, ele escrevia aos núcleos de Roma. Porque é uma carta só para toda a igreja em Roma, mas existiam vários núcleos, na casa de Priscila e Áquila e os demais irmãos, por exemplo. Trifone, Trifose, e aí vai. Então, podemos trabalhar enquanto núcleos e podemos trabalhar como comunidades. Existem várias igrejas em Itabuna. Gente, a gente às vezes nem pensa em fazer uma coisa junto com outra igreja. Porque nossa cabeça, às vezes, é tão exclusivista e a gente se acha tão melhor, tão pior, que não pensa em fazer uma coisa em comunhão. Por que não? É, pastor, a gente precisa crescer primeiro aqui no meio. Vamos crescer aqui, vamos crescer também na comunhão maior. Eu tenho sonhos e oro por sonhos. Há anos que eu oro por sonhos de projetos realizados por várias igrejas juntas. Vamos orar por isso também. Amém ou não? A missão em unidade se torna impossível ou improvável quando não há uma autocrítica em relação aos próprios métodos e princípios. Fazer missões em unidade tem a ver com ser transformado enquanto se transforma. Na diversidade se descobre que se pode ser melhor, servir ao Senhor de uma maneira mais rica, mais comprometida e apaixonada. Assim, a unidade não é negociável, facultativa ou alternativa. Ela faz parte da nossa missão na Terra como Igreja do Senhor Jesus. Olha, eu tenho uma visão de ministério que herdei do meu pai e tento aplicá-las aqui em Itabuna com todo o meu empenho. Vocês são testemunhas. Nem sempre é suficiente, mas eu tenho dado tudo de mim. Mas isso não me livra de buscar irmãos sérios, igrejas sérias, que já estão numa visão muito próxima há mais tempo. Por isso que eu viajo, que eu leio. Por quê? Para aprender com esses irmãos. O valor que nós temos para evangelizar, ele não está, preste atenção para não parecer uma heresia que eu vou falar, ele não está no que é dito em si somente, mas ele está no que lastreia, no que respalda o que é dito. A gente sabe que uma nota de R$100, assim como uma moeda de um centavo, ela é uma ação, ela é um documento que representa um valor que está guardado no Banco Central, em ouro, em dólares, que por sua vez está guardado no Banco Americano, em ouro geralmente, lastro das economias geralmente em ouro, geralmente. Então, a nota de R$100, ela só vale porque ela representa algo que dá valor a ela. O que você prega, ele tem um valor que já foi liberado por Deus, que precisa ser associado ao que você prega. O poder para a gente fazer a obra já está pronto, o lastro já está lá. Só que a nossa ação, a nossa atitude tem que respeitar o lastro, que é a unidade da igreja. A unidade que nós temos com Deus, a unidade que nós temos uns com os outros. Se a gente está disposto a essa unidade, a gente não tem o que pregar. Por que a gente está... O que eu poderia dizer é que o evangelismo é um objetivo. Qual é o objetivo de evangelizar a pessoa? Uni-la a Cristo. E assim o seu corpo, como igreja, amém? Então como que eu vou falar da unidade que ela pode ter com Cristo e com o corpo dele se ela não vê isso no meu discurso total, só vendo o que eu digo? Que o Senhor nos amadureça e que nós possamos crescer com missão, no discipulado, na unidade. Semana que vem continuamos os outros dois pilares, amém? Era do dinheiro. Obrigado, Jesus, por esse tempo, que nós vamos crescer no Senhor, na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?